Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje, excepcionalmente, às 13 horas e não às 12h30, como habitualmente. Ora, hoje vamos voltar a falar de música clássica. É verdade, vamos hoje ouvir, a exemplo da semana passada, mais uma sinfonia e, portanto, hoje a minha intervenção voltará a ser muito breve. Digo-lhe apenas que vamos ouvir a Sinfonia número 1 de Franz Schubert, dividida em 4 partes, dividida em 4 andamentos. Destaque para a parte número 3, Allegro, que é a mais intensa desta obra de Franz Schubert. Como disse então, esta obra divide-se em 4 andamentos. Vamos ouvi-los todos de seguida para que ouçamos a obra completa, sem interrupções. E por isto mesmo, só volto amanhã às 12h30 para mais uma Nota 7. Por hoje, não intervenho mais. Desejo-lhe uma ótima tarde, um ótimo fim de semana, na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Fique bem, boa tarde e até amanhã. Thank you.